Era uma vez um homem que vivia muito feliz com a mulher e a filha. Um dia, a pobre mulher ficou doente e morreu. Tempos depois, o homem casou de novo com uma viúva. Ela já tinha duas filhas e não gostava nem um pouco da menina dele. Mas como era muito fingida, nunca deixou que ele percebesse. Um dia, o homem também morreu. A madrasta, então, mandou todas as empregadas embora e passou todo o serviço da casa para a pobre menina. Puxa, estou tão cansada. O dia inteiro lavando, passando, cozinhando, limpando. A menina dormia num canto, perto da lareira, e vivia sempre suja de cinzas. A madrasta e as irmãs de criação a chamavam de Cinzinha. Com o tempo, o apelido virou Cinzela, Cinzerela e, por fim, Cinderela. E toda hora, esse nome era chamado pela casa. Cinderela! Você ainda não passou o meu vestido? É que eu ainda estou terminando de lavar a louça. Vamos, Cinderela, faz meia hora que eu mandei você trocar as folhas do meu quarto. Tá bom, eu já vou. Cinderela, eu quero a sala limpinha, os móveis espanados e preciso também que você prepare uma torta de frutas, um chá. Estou indo, madrasta, estou indo. E a pobre Cinderela passava o dia inteiro trabalhando, sem descansar um minuto. Uma tarde, a madrasta chegou em casa muito afobada, com um envelope na mão, e foi logo chamando. Filhinhas, depressa, depressa, venham cá! Mamãe, eu tenho uma novidade incrível pra vocês! Vejam só o convite que recebemos do palácio! Eu vou ler pra vocês, escutem só. Vossas senhorias estão convidadas para uma grande festa, sábado à noite, no Palácio do Rei! Fantástico, filhinha! Ai, que maravilha, mãe! Um baile no palácio! Ai, eu vou com meu vestido cor-de-rosa novo! Eu vou com um branco de lacinhos! Cinderela, curiosa, só olhava de longe, quietinha. Vamos, Cinderela, não fica aí parada que nem uma tonta! Anda, vai passar meu vestido amarelo! E o meu cor-de-rosa! E o meu vestido branco de lacinhos também! A pobre Cinderela teve que trabalhar dobrado aqueles dias. Passou montes de roupas, engraxou sapatos, lustrou as joias. No dia da festa, ainda ficou ajudando as irmãs a se arrumarem. Depois, enquanto elas passavam horas se admirando em frente ao espelho, Cinderela foi sentar quieta no seu canto, pertinho da lareira, com seu gato Venceslau no colo. Ai, eu gostaria tanto de ir nessa festa. Mas é impossível, eles não vão me deixar entrar no palácio com essas roupas. Cinderela adormeceu com o gatinho no colo. De repente, uma linda mulher apareceu na frente dela. A menina levou um tremendo susto. Oh, o que é isso? Quem é você? Sou sua fada madrinha. Vim ajudá-la a ir à festa no palácio do rei. Mas eu acho que eu estou sonhando. Não, minha menina. Olhe, eu vou tocar o seu gatinho com a minha varinha mágica. E ele mesmo vai dizer a você quem sou eu. Dito e feito, a fada só encostou a varinha no bigode do gato e ele falou que nem gente. Miau! Cinderela, pode acreditar! Ela é uma fada de verdade! A fada apontou então a varinha mágica para uma enorme abóbora guardada num canto da cozinha e... no lugar dela, apareceu uma linda carruagem dourada. Puxa, a senhora sabe mesmo fazer mágicas, hein? É claro, minha menina. Mas ainda faltam algumas coisas. Vejamos. Ah, sim, os cavalos. Olhando em torno, a fada viu uma ratoeira com 6 ratos presos dentro. Apontou a sua varinha e eles se transformaram em 6 magníficos cavalos brancos. Cinderela mal podia acreditar no que via, e a fada continuava com suas mágicas. Vejamos. Ah, ainda falta um cocheiro. Cinderela, você poderia me arrumar mais um ratinho? É claro, dona fada. Tem outra ratoeira perto do armário. Eu vou buscar já. Quando Cinderela voltou, a fada tocou a ratoeira com a sua varinha e... o ratinho se transformou num cocheiro de chicote e tudo. Pronto! Agora só faltam os lacaios. Não, só falta o quê, dona fada? Os lacaios, Venceslau. Aqueles criados de roupa toda cheia de enfeites dourados. A fada pediu então que Cinderela arranjasse 3 lagartixas, sacudiu a varinha e transformou-as em elegantes lacaios. Pronto! Agora não falta mais nada. Não, mas, dona fada, A Cinderela vai ao baile vestida desse jeito? Claro que não, Venceslau. A fada apontou sua varinha para os trapos de Cinderela e transformou-os num lindo vestido azul, bordado com fios de ouro. Sacudiu de novo a varinha e Cinderela ficou toda enfeitada de joias. Finalmente, apontou para os pés da menina e pôs neles um par de delicados sapatinhos de cristal. Muito obrigada, dona Fada. Muito obrigada. Não sei nem como agradecer por tudo isso. Não precisa. Mas ouça, há algo que você não pode esquecer. À meia-noite, tudo isso vai voltar a ser o que era. Só os sapatinhos não vão se transformar de volta. Por isso, lembre-se, saia da festa antes da meia-noite. Pode deixar, dona Fada, pode deixar. Não vou esquecer disso. E lá se foi a carruagem pela estrada fora, levantando nuvens de poeira. Quando viu de longe as torres do palácio, Cinderela sentiu o coração bater mais forte. Puxa, nunca estive num lugar tão importante assim antes. Será que eu vou saber me comportar? Bem, seja o que Deus quiser. Quando viu Cinderela chegar, o príncipe ficou tão encantado que foi recebê-la pessoalmente. Boa noite. Eu sou o príncipe deste palácio. Seja bem-vinda, senhorita. Enquanto subiam juntos as escadarias do palácio, todos perguntavam quem era aquela moça linda e tão bem vestida. Durante a festa, o príncipe só dava atenção para Cinderela. Fez com que sentasse do lado dele no jantar e, em vez de comer, ficou só fazendo perguntas, uma atrás da outra. Como você se chama? Cinderela. Onde você mora? Aqui, perto do palácio. Quem é seu pai? Era tanta pergunta que nem dava tempo de responder. A uma certa altura da conversa, Cinderela percebeu que já estava ficando tarde. Desculpe, Alteza. Pode me dizer as horas? Ainda é cedo. Veja pela janela. O relógio da torre está marcando 15 para meia-noite. Gostaria muito que você ficasse mais um pouco comigo, Cinderela. Sinto muito, Alteza, mas preciso ir. Cinderela saiu correndo feito um foguete. Entrou na carruagem e mandou o cocheiro partir em disparada. Quando bateu a última badalada da meia-noite, ela já estava de novo vestida de trapos, esperando as irmãs de criação e a madrasta chegarem da festa. Na noite seguinte, com a ajuda da fada, Cinderela foi de novo ao palácio para um grande baile. Estava muito mais bonita que na véspera. Deslumbrado com sua beleza, o príncipe convidou-a para dançar no salão dourado. Tive medo que você não voltasse mais. Ontem você saiu tão depressa. Nem se despediu de mim. Será que eu disse alguma coisa errada? Magoei você? Não, é que eu recebi ordens para não chegar muito tarde em casa. Distraída com o baile, Cinderela só lembrou das horas quando soou a primeira badalada da meia-noite. Meu Deus, já são meia-noite. Preciso ir embora, já. Preciso ir embora correndo. Espere, Cinderela. Não vá embora, volte. Cinderela desceu a escadaria com tanta pressa que perdeu um sapato. A carruagem saiu a toda, mas nem bem entrou na estrada e já se transformou de novo numa abóbora. Os cavalos e o cocheiro viraram ratos, os lacaios voltaram a ser lagartixas e o lindo vestido azul virou um monte de trapos. E Cinderela teve que voltar para casa a pé. O príncipe ficou desconsolado, mas quando encontrou o sapatinho de Cinderela na escadaria, teve uma ideia. Já sei! Vou guardar esse sapatinho. Talvez ele me ajude a encontrar de novo essa moça tão bonita que roubou meu coração. Cinderela guardou o outro sapatinho no bolso da saia, bem escondido das irmãs e da madrasta. Ao chegar em casa, sentou ao lado do seu gatinho. Triste, triste. Sozinha, oh, Fada, dia, apareceu na praça da cidade um sujeito todo emproado. Era um mensageiro do rei. Ele mandou todo mundo se reunir ali, depressa. Desenrolou um papel enorme e gritou: atenção! Vou ler a mensagem do rei. Nosso amado príncipe está procurando a moça que perdeu um sapato de cristal no baile de domingo. 3 funcionários reais irão a todas as casas experimentar o sapato no pé de todas as moças. Aquela que o calçar irá casar com o príncipe. Num minuto, todas as moças foram correndo para casa. Quando os funcionários chegaram, elas fizeram muita força para calçar o sapato, mas nenhuma conseguiu. Os homens continuaram de porta em porta até chegarem à casa de Cinderela. As duas irmãs até brigaram para experimentar o sapato primeiro, mas não adiantou. A senhora não acha que tem um pezinho um pouco grande? É o senhor que não sabe calçar o sapato direito, viu? Vamos lá, tente de novo. No começo, Cinderela só olhou de longe, mas não resistiu e pediu: posso experimentar também? Mas você? Bem, vamos ver. Nossa! O sapato de cristal coube direitinho no pé dela! Oh, mas não é possível! Ela nem foi ao baile! Nessa hora, Cinderela tirou do bolso do vestido o outro sapatinho e calçou. Todos ficaram muito admirados ao comprovar que aquela pobre mocinha tinha ido mesmo ao palácio. Então, a fada apareceu de repente e, sem dizer nada, bateu de leve com a varinha nos trapos de Cinderela e a moça ficou vestida com uma roupa linda, toda branca e dourada. Até o Venceslau, que já estava acostumado com tanta transformação, se espantou. Os funcionários saíram correndo e foram avisar o príncipe. Cinderela, vendo que todos estavam admirados, sentiu que era preciso explicar as coisas. Não, não se assustem. A fada é minha madrinha. Foi ela que me ajudou a ir ao baile. Ah, eu estou tão feliz por você, Cinderela. Eu também, minha irmãzinha querida. E as duas irmãs ficaram lá, se desmanchando em elogios, só porque a irmã de criação ia virar princesa. Assim que foi avisado, o príncipe foi correndo encontrar Cinderela. Ao chegar, foi logo perguntando: Cinderela, vamos casar no sábado que vem? Ah, sim, meu amado príncipe. E foram os dois para o palácio, onde viveram felizes para sempre.